ataque, subiu 1897 com 1139 a bordo, temos 1348 de autonomia, autonomia Galeão. 1897, ataque via Pat 1 em Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1091. Ajuste 1011 via Pat 1 em Alfa, vai reportar pronto no ponto de espera com 1897. Então, 9503, compre com fixo. Da Leda Bridge. Foi bom, 9807, no ponto de espera pronto para decolagem. 1897, ali decola pistão 10, vento calmo. Em decola 10, bom 1897. Voo 1271, mantém aproximação, a rede está livre. Voo 1271, livre pouso, pistão 10, vento calmo. Autorizado pouso para o 271, pistão 10. 1897, decola os 48, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom 1897, bom feriado. Então 9503, copy. Então 9503 para Confins, nível 360, autorizado, via Perdulu 10.

1271, Solo 52, táxi via Alfa, Juliette, Gate 5. É o Gate 05, confirmando. Prossiga. Motivo e forma inferno. No 271 já foi informado em freio. Proceda, Whisky Juliette Bravo. Confirme, era o que chamou Paulo? Prossiga, Whisky Juliette Bravo, prossiga. Cruzação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, ponte 4. Whisky Juliette Bravo, autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio 1. Whisky Juliette Oscar, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Oscar, solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 09. Autorizado, início do reboque, chame para ingresso no Pátio 1, no Whisky Juliette Oscar. Juliette Oscar, chamada para ingressar no Pátio 1, prazo. Bravo. Luiz que Juliette Bravo tem livre ingresso no patrulho até o gate 4. Senhora, o gate 4 está tá ocupado, a gente vai aguardar. Segundo for, vai desocupar daqui a 10 minutos. Nós vamos manter aqui na posição, segurar os 10 minutos. Guardar o tanto aí. Eu tenho uma outra aeronave da empresa aí aguardando também para vir pro Pátio. É outra aeronave. Ponte de já. Ainda tá bom, tá? Mas que sai daqui a 10 minutos, segundo cor. Vamos ficar em stand by aqui aguardar. Gente, Juliette Oscar na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 09. Está livre até o 29, Whisky Juliette Oscar. Juliette Oscar, livre até o 9, grato.